Jornada Interativa. Vai cobrar por ali o Juninho, momento perigoso, tenta chegar o Vasco, levantou a grande área, subiu Diego Souza de cabeça, marcou! Gol! É do Vasco! Sai do chão, galera, Cruz Maltina! Diego Souza, camisa 10, balança! Balança, São Januário, lindo, lindo, lindo! Eram jogados 43 do primeiro tempo, o escanteio cobrado com maestria pelo Juninho Pernambucano. O Diego Souza subiu mais que todo mundo e colocou no fundo das redes quando o friburguense era melhor. Agora tá lá no placar interativo, Vasco 1, Diego Souza, friburguense 0. Não saia daí, futebol é com a gente. Vem o Vasco pelo meio agora com o Juninho Pernambucano. Tem na esquerda o Thiago Felta, ele preferiu adiantar. Bola tá valendo, jogada, Diego Souza tocou, marcou! Gol! É do Vasco! Sai do chão, galera, Cruz Maltina. Diego Souza, camisa 10, balança. Balança, São Januário, lindo, lindo, lindo. O Diego recebeu livre por ali, posição legal. Entrou cara a cara com o Marcos, lado esquerdo de ataque. E tocou na saída do goleirão do friburguense. E agora tá lá no placar interativo. Vasco 2, 2 gols do Diego Souza. Friburguense 0.